Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite onde vamos falar aqui da vitória diante do Portimonense e vamos também fazer a antevisão do jogo da Liga dos Campeões amanhã, que está de regresso ao Alvalade. Não sem antes dar as boas-vindas ao meu painel habitual, hoje começo pela pessoa mais calma deste mundo, Pedro Varela, bem-vindo a mais Está-me um bem, está-me bem. Mais Eu até calma olhei deste para mundo. ver quem era, estava a Eu, ver por para ver momentos, quem pensei era. que tínhamos o convidado. Pensei que por amanhã era o Exatamente, também convidado, eu. não estava a ver quem era. Olha, por Ainda não, momentos. estava a ver quem era. Não, boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite a todos, aqueles que nos estão a seguir em direto e que vão seguir depois a emissão. Sim, temos aí um. Isto agora é falar sempre de jogos atrás de jogos. É campeonato, é Liga dos Campeões, é tudo umas atrás das outras, o que é engraçado também. Só acalmamos quando o Quando campeonato parar o quando vier o acalmar campeonato do também. mundo, pois. Exatamente, exatamente. João Castro, bem-vindo tu também a mais um Sporting 160. Ora, boa noite, querida. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Vamos ter um grande programa, vamos ter um sorteio para bilhetes, vamos ter o Tigas de regresso e vamos ter a divulgação de quem é o nosso próximo convidado para a próxima semana. Ora bem, Portanto, vamos a isto. mantenham-se aqui até ao fim porque vai valer muito, muito a pena. Ainda antes de falar aqui de bilhetes para dar a conhecer a esta gente que nos assiste em direto, dar o nosso obrigado a todos os patronos do Sporting 160, patreon.com/Sporting160, e o João já levantou aqui um bocadinho o véu. Dias, dizer-vos que nós hoje vamos oferecer quantos bilhetes, João Castro? Quantos, quantos, quantos? Vamos oferecer É aqui um um bilhete bilhete duplo. duplo. Bilhete duplo. Um Exatamente. bilhete duplo, portanto, dois bilhetes em boa verdade, Sim. entendamos assim. É para não irem sozinhos, portanto, É pode para não levar a irem sozinhos, namorada, claro. a Atenção. mulher, a avó, a mãe, a amante, quem A quiser. amante, o que quiser, como no outro dia, o gajo que levou a amante para o Exatamente. jogo, acontece. Existe Acontece. uma regra para nós oferecermos este bilhete. Este vídeo no YouTube tem que chegar aos 100 likes. Portanto, toca a deixar o like aqui embaixo, agora sim, uma influencer desta vida. Toca a deixar o like, subscreva o canal e quando chegarmos aqui aos 100 Parece que vou ver likes, os vídeos da o minha filha no Pedro YouTube. Varela está então a garantir que quando nós lá Apareceu logo chegarmos, aqui. vamos garantir aqui a oferta dos bilhetes a quem responder acertadamente a uma pergunta que nós vamos fazer, que tem a ver então com o programa de hoje também. Portanto, estejam bem atentos, digamos assim, para vos Já vai em conseguir, 31 likes, obviamente, portanto, a coisa está a correr bem. Há ajudar. bocadinho 10. 31 já cá estão. E vamos falar aqui do jogo com o Portimonense. 4 bolas a 0 em Alvalade. Pedro, já houve pós-jogo, já houve spaces. O que é que há mais a dizer sobre este Sporting que se viu num sábado, num estádio um bocadinho despido, um bocadinho a favor para Um bocadinho a aquilo favor. que a equipa merecia? Olha, curiosamente, no Space, a maior parte da conversa foi sobre essa triste realidade que tem atacado mais o Sporting do que os outros, do que os outros dois tradicionais concorrentes na luta pelo título, entenda-se Porto e Benfica, embora o Braga, eu ainda nem fui ver os últimos números que ontem à noite e não estava atualizado, mas o Braga, penso mesmo que o Braga estará neste momento com uma melhor média em termos de lotação que o Sporting, mas há sempre coisas para dizer. Olha, esse é um problema, sem dúvida, mas antes de falar daquilo que é um problema, vamos à coisa mais importante e mais Vamos à coisa positiva, positiva. que na realidade só confirmou aquilo que nós, eu até falei disso aqui na semana passada, da questão de que o 11 que o Sporting tem vindo a apresentar é mais que suficiente para vencer a todas as outras equipas do campeonato. Falta sempre a velha discussão com os tradicionais três, outros dois grandes, e neste caso até com o Braga, que está a fazer um excelente campeonato e abriu muitíssimo bem e está a praticar bom futebol. E portanto acabamos por confirmar, e mais uma vez aquele jogo contra o Portimonense foi muito idêntico, se calhar, contra o Rio Ave em Alvalade, foi idêntico ao Portimonense. Ao Chaves, que acabamos por perder, Achas falamos que a também já atitude da disso. equipa também mudou face ao jogo que fizemos Aqui em Frankfurt? muda porque as vitórias ajudam, como o Ruben Amorim disse, não é? As vitórias ajudam e muito, e a prova disso é que Havia duas outras coisas que estávamos à espera que acontecesse mais cedo ou mais tarde. Uma era que o Trincão marcasse para libertar a pressão. Falamos aqui várias vezes disso e acabou por acontecer e faz uma excelente partida, está num crescendo de forma muito interessante e a mostrar algo que, enfim, não vou entrar em pormenores do Trincão, certo. Porque temos aí vários ecrãs para mostrar relativamente, vários gráficos relativamente ao Trincão e também ao Marcos Edward, mas obviamente está a começar pelo menos vai no caminho daquilo que nós pensamos que pode dar ao Sporting, e o golo que abriu, que marcou o primeiro e depois marcou o segundo, o fez um bis, ajudou bastante. Depois a outra questão é, muitas vezes nos pós-jogos, eu fazemos sempre a análise global da partida e eu pergunto sempre ao João, certo, qual é o momento do jogo e qual é o melhor jogador do Sporting em campo. E o melhor momento do jogo, em muitas das vezes, ou se calhar, não vou dizer 90%, mas vá, 3 quartos ou 2 terços das vezes, é o primeiro golo que é marcado pelo Sporting e a importância que tem esse primeiro golo. E este primeiro golo, então, neste jogo, teve uma importância Pedro, deixa-me só interromper, não percas o raciocínio. Ainda hoje o Ruben Amorim, na antevisão, falou da importância do primeiro golo no jogo da manhã. Ele ouve. Mas é que há dúvidas disso. Por algumas coisas que ele diz. Mas é verdade, o primeiro golo é a importância que tem, por duas razões. Primeiro, porque tranquiliza logo, de certa forma, o Sporting, e nós sabemos que estamos ali ainda um bocadinho sob asas por tudo aquilo, pelo atraso pontual que nós temos, mas também pela questão que acabou por mudar completamente a estratégia que Paulo Sérgio levava para Alvalade, e que passa de uma estratégia completamente defensiva. De certa forma, se calhar, olha, da mesma forma que nós fomos à Alemanha e tentamos acalmar o jogo, para que o Eintracht Frankfurt depois se enervasse e depois na segunda parte aplicámos um golpe mortal, era um pouco a estratégia dentro do nível e das possibilidades do Portimonense fazer em Alvalade. Um golo aos dois ou três minutos, ou lá que minuto é que foi, muda completamente e tem que mudar ali a estratégia. O Paulo Sérgio apresentou uma equipa que tinha, em certos momentos, como o João disse muito bem, e eu depois até lhe perguntei durante foi depois do jogo, tínhamos ali momentos em que eles tinham 6 defesas e, portanto, teve que mudar ali completamente a estratégia. Demorou um bocadinho a fazê-lo, mas depois, quando o fez, até já estava 2-0, o 2-0 acaba por... Ele muda, mas depois, quando sofre o 2-0, eu acho que aí acaba por ser quase a machadada final, e percebeu-se que depois, na segunda parte... aconteceu uma segunda parte até um bocadinho diferente no Estoril. Enquanto no Estoril eu acho que gerimos um bocadinho o jogo, aqui gerimos, mas acabamos por marcar porque tivemos oportunidades e os jogos não são sempre iguais. Portanto, há sempre coisas positivas para tirar. Acho que estamos naquele momento que é de vitória, a coisa está a correr bem, marcamos 4, 3, 2, portanto, 9 golos nos últimos 3 jogos, não sofremos nenhum. É um bocadinho já mais parecido com o Sporting que nós quereríamos e que fosse possível. E da mesma forma que já o dissemos aqui, não ganhamos nada, não perdemos nada no início do campeonato, perdemos sim uma diferença pontual que é assinalável, e isso há que dizê-lo, mas de qualquer forma, da mesma forma que ainda não tínhamos perdido nada e porque ainda vai haver jogos entre Porto e Benfica e também com o Braga e essa coisa toda, e nós já fizemos pelo menos 2, da mesma forma que não perdemos nada, também ainda não ganhamos nada, mas a equipa precisava claramente de voltar às vitórias, voltar a acreditar que tem mais capacidades, e efetivamente, e agora sim o ponto mais negativo é que com 3 jogos em casa para praticamente todas as equipas, acho que só uma é que ainda não tem 3 jogos em casa, que é o Vizela, exatamente. Tem 2. Está a cumprir neste momento o jogo em casa. Com 3 jogos em casa. Exatamente. Com 3 jogos em casa, o Porto vai com 93% de média de ocupação. O Benfica vai com 81%. O Sporting está ligeiramente à frente do Braga. Eu pensei que o Braga ainda estivesse à frente, mas não. Está com 61%. E é uma diferença grande. Já estamos com menos 20% para o Porto, para o Benfica, e menos 32% para Porto. Pedro, deixa-me só, tens toda a razão, mas o Porto já recebeu o Sporting. Sim, exatamente, o Porto já fez aquele e jogo. O Braga já recebeu o Sporting. É verdade, e o Braga com aquelas limitações todas, mas mesmo efetivamente assim, há uma coisa que se nota, o Braga está com um ligeiro ascendente em termos de assistências, que não é normalmente, não é? Costuma estar atrás do Vitória, sim, e neste momento está um bocadinho à frente, já levou mais já levou mais 9 mil pessoas ao estádio que o Vitória, como tu dizes bem, o Braga já recebeu o Sporting, mas o Porto neste momento já tem, por exemplo, mais 50 mil pessoas do que nós. Significa que mesmo que tivéssemos jogado com grande, não era fácil de os apanhar, e essa é a grande dificuldade. E isso, sinceramente, há muitas razões, não vamos falar, se quem quiser que eu sou o Spaces ou o Patreon também falamos nisso, mas no Spaces falou-se muito disso, deram-se muitas opiniões, porque não há uma só razão, mas há algumas razões que levam a este afastamento do lado sportinguista e que se está a viver, que se está a notar, e não basta dizer no relatório de contas que temos o melhor recorde e a bilheteira melhor e tivemos o jogo com o maior recorde de bilheteira de sempre, que foi o jogo contra o Manchester City para a Liga dos Campeões. A evidência está aí, é mais que natural, nota-se perfeitamente, e quem vai ao estádio, Mariana, e tu vais sempre, se há coisa que eu tenho ouvido quase todos os sportinguistas é que o ambiente está muito longe daquilo que já vimos noutros tempos, mesmo que estivesse cheio, às vezes nota-se que não é a mesma coisa, e isso deve preocupar e vês sempre as mesmas caras. Acho que exatamente. Acima de tudo. Sim, faz-me lembrar um bocadinho aquelas locações aqui ao norte, quando um gajo via a Naval e estavam lá 300 ou 400 gajos e eram sempre os mesmos. Exatamente, certo. É um bocadinho essa lógica. Em Alvalade está-se a tornar um bocadinho isso. E deixa-me só dizer outra coisa, o Sporting terá vendido contra este jogo do Portimonense, no dia anterior tinha anunciado 37 mil, que tenham vendido mais 1000 bilhetes no dia a seguir, não faço ideia, mas vamos imaginar que venderam 38 mil. Portanto, se foram 29 mil, quer dizer que há ali 9 mil que não foram, que possam ter sido por Gamebox. Além disso, isto é um problema que temos que resolver, sejam eles por serem ali o gajo de Leão, seja o que for, tem que ser uma forma fácil, como acontece no Benfica, e os sócios ainda ganham por isso, na sua aplicação, e conseguem ter acesso ao mercado secundário, e ainda ficam com dinheiro em caixa por isso para ser utilizado. Nós quase podíamos criar uma espécie de uma wallet digital sportinguista. Se eu vendesse o meu lugar, que não posso ir naquele jogo, revertia para dinheiro na minha carteira, que por exemplo só poderia gastar em uma loja verde ou, claro, ou em pagar cota, ganhavas ou um chandais, coisa qualquer, enfim. Exatamente. Podia-se fazer aqui um circuito perfeitamente desse dinheiro para que não saísse efetivamente o Sporting, apesar de tudo, e quase que voltar a revender lugares que já tinham sido vendidos e portanto ganhar um pouco mais com o próprio lugar. Mas é um problema que existe e que tem também muito a ver com este lado da direção. A direção também, como todos sabem, não foi nada agradável, as questões das revistas, os descalçar, um certo autismo que se nota da direção em relação aos adeptos, e eu acho que somando todos estes pormenores, tudo isto, aliás o Sporting, eu estava agora a ver, acabou de anunciar, não foi agora, foi hoje, foi há pouco, acabou de anunciar que já vendeu mais de 46 mil bilhetes para amanhã. Eu acredito que amanhã provavelmente o estádio enche mesmo, porque também o Sporting não vende os bilhetes mais baratos, os bilhetes não são baratos, ainda no outro dia comparamos o bilhete para o Portimonense e o bilhete para o Porto Chaves nessa noite, no mesmo dia, sábado às 6 da tarde, em Alvalade. E os nossos são muito mais caros para sócios. Certo. E, portanto, eu acredito que sócios. Sócios e não sócios. Sócios e não sócios. E que, na verdade, quando têm que fazer a escolha, provavelmente escolheram este jogo, claro, na terça-feira, com a Champions, até porque vamos jogar pela primeira vez oficialmente não, ou pelo menos para uma competição que conte contra o Tottenham, e o Sporting, pelos vistos, vai disponibilizar só de imediato a venda dos últimos bilhetes para as chamadas zonas de condições especiais de acesso e permanência de adeptos, as ZCAPs, que se situa ali na bancada A, como toda a gente sabe, com entrada exclusiva pela porta 5, porque é uma obrigatoriedade destas ZCAPs, com o preço de 25€ para sócio e 53€ para adepto. E, portanto, quer isto dizer que o Sporting vai vender, ou seja, se vender estes últimos bilhetes, o estádio estará esgotado. Vamos ver que assistência. Eu acredito que amanhã sim estaremos, apesar de tudo, com o jogo a quase às 6 da tarde, teremos uma casa cheia, mas na Liga Portuguesa a coisa não está fácil. E isso é uma coisa que os dirigentes têm que olhar e têm que perceber que têm que agir e arranjar soluções para que se resolva este problema, porque não faz sentido absolutamente nenhum termos 9 mil pessoas que têm bilhete e não vão ao jogo. É pá, que se arranje outra forma para que isso possa acontecer, para não acontecer este deixe ir quem não tem dinheiro para ir. Acho que é mais por aí. João Castro, um jogo contra um Portimonense com destaque essencial para Francisco Trincão, que acabou aqui por ser um dos jogadores de destaque este sábado. Drincão, que se livrou aqui de uma maré mais pesada, digamos assim, em termos de resultados. Pergunto também por Edwards, que de facto tem sido aqui uma peça essencial no 11 titular de Rubén Amorim, e deixa-me eu pegar-te ainda, porque foi um dos temas do fim de semana, Nuno Santos, que tem uma figura em campo que acaba por ser mais pesada, digamos assim, e que acaba aqui por fazer a diferença, muitas vezes para o bom, muitas vezes para o lado mau da questão, e temos que ter aqui cuidado, porque obviamente vamos ao estádio do Bessa no próximo fim de semana e vai ser pesado. Mas ainda antes de falarmos aqui do Bessa, peço-te então a opinião geral sobre o jogo e depois vamos então aos gráficos que tu tens preparados para nós. Olha, o Pedro e nós no pós-jogo falámos muito do jogo. Deixa-me dizer-te que esperava realmente um jogo difícil, porque o Paulo Sérgio é um treinador que se adapta bem às táticas dos adversários. Ele muitas vezes jogou em 5-4-1 ou às vezes em 6-3-1. Ele joga sempre com três médios, disso ele não prescinde. O Portimonense começou muito bem a época, mas a verdade é que tudo foi por água abaixo no golo aos 7 minutos do Trincão. E a partir daí, obviamente, o Portimonense teve muitas dificuldades em voltar a entrar no jogo, apesar do Paulo Sérgio ter e bem metido o Rocher, tirou o Gonçalo Costa ainda a meio da primeira parte, quis dar um avançado de referência, ter dois avançados, pressionar mais o Sporting, e a verdade é que nesses primeiros minutos, após a substituição, o Portimonense acaba a conquistar dois cantos, um livre, portanto, houve ali uma pequena alteração, mas a partir daí o Sporting adaptou-se à construção a partir de trás, mesmo com esses dois jogadores do Portimonense, e foi outra vez para a frente, jogou bastante, bastante bem em termos de alguns elementos que conseguiram perceber muito bem onde é que estava os poucos espaços que o Portimonense estava a dar. O Sporting teve um ritmo sempre pausado, muito passou pela estratégia do Rubén Amorim, que era termos a bola, um ritmo pausado, não entrar em correrias para evitar transições da equipa do Portimonense, e por outro lado, nós tendo a bola e procurando sempre os aspectos que nós queríamos salientar, que era o Edras aparecer muitas vezes entre linhas, o próprio Rochinha esse que foi sempre seguido pelo Mufi. O Mufi, engraçado, é que no jogo, sempre que o Rochinha caía por ali entre linhas, ele vinha atrás do Mufi por todo o lado, ele deve ter acabado o jogo exausto, o jogador do marroquino do Portimonense. E depois o Sporting conseguiu chegar num momento importante, mesmo no final da primeira parte, ao 2-0, outra vez por Trincão, e a partir daí, obviamente, eu acho que o Portimonense deixou de existir. O que mudou em relação ao jogo de Estoril, o que eu acho, foi uma coisa curiosa, Pedro. O Pedro falou, e bem, que nós no jogo de Estoril controlámos mais, e neste jogo ainda conseguimos marcar mais. E porquê? Primeiro porque o Portimonense estendeu-se um bocadinho no relvado, deu mais espaços, mas depois houve uma coisa que foi má para o Sporting, mas também foi mapa por Portimonense, que foi a lesão do Neto. Portanto, o Neto disputou várias substituições, e uma das substituições que disputou foi que o Gaio passou para a central e tivemos que meter o Porro. O Porro provavelmente nem iria jogar neste jogo. E a verdade é que depois também, para descansar o Morita, que tinha corrido 12 km na Alemanha, é verdade é que adiantámos o Pote. E, portanto, este conjunto de fatores, ter o Porro, que é um jogador fantástico a atacar, ainda hoje, na antevisão do jogo, o Amorim disse que é dos melhores laterais a atacar. Ao entrar o Porro, ao entrar o Pote, portanto, cometemos ainda mais qualidade para dentro do campo, com mais espaço, o que é que deu que o Sporting marcasse dois golos, podia ter marcado mais. É verdade que foi um jogo que o Sporting venceu, entre aspas, facilmente, e teremos um jogo completamente diferente amanhã diante do Tottenham, mas foi uma excelente divisão. Mas há coisas muito importantes a salientar em relação a algumas coisas que se vai lendo e vai-se ouvindo na televisão, e portanto vou pedir aqui a ajuda dos gráficos, até porque os gráficos tornam as coisas mais visuais, digo eu. Mais reais. E é mais fácil perceber. Eu aqui vou bater outra vez nesta tecla. Obrigado, isto Pedro. Era mesmo a primeira parte, só para salvaguardar. Sim, isto é a primeira parte que eu acho que é fundamental. E aqui um dos aspectos e uma grande discussão que já temos tido, obviamente, o Edwards tem jogado no centro, mas a posição média do Edwards, onde ele cai mais, é do lado direito. E podemos ver, o Edwards é o 10, quem vira ali parece que o Edwards é... Ele descai muitas vezes para o lado direito. Depois aparece muito pelo centro-direito, o Trincão também. Eles trocam muitas vezes de posição. E depois até vamos ver no aspecto de finalização onde é que o Trincão apareceu a finalizar. Ou seja, o jogador começa à direita, vê-se bem onde começou a jogar. Mas vocês vão perceber depois também nos próximos gráficos porque o Trincão defende melhor. e defende melhor que Edwards, e portanto é preferível que o Tricão esteja na direita. Em relação ao resto do Sporting, obviamente o Jogai é um jogador mais não tão ofensivo como o Nuno Santos. O Nuno Santos deu mais largura e profundidade, e por isso o Sporting apareceu mais por lá, muito com a ajuda obviamente também do Pote, mas a verdade é que o Sporting joga assim desta forma, mas este quadro serve para representar claramente que Edwards aparece mais... Peraí, que o Pedro já... Ah, okay. Edwards aparece muito mais na direita do Trincão em termos de posicionamento médio, e também que o lado esquerdo funciona sempre um bocadinho diferente do lado direito quando é Porro, ou quando joga Gaio, ou quando joga Mateus Reis e quando joga Nuno Santos. E, portanto, esta era fundamental em termos de passos. O jogador que teve mais passos foi o Inácio, ajudou bastante a construir a partir de trás os seus passos, e podemos ver aqui a ajuda preciosa também de Pote na construção, recuado, porque Pote começou o jogo, obviamente, no meio-campo com o Rochinha lá na frente, e podemos ver aqui este triângulo que eu acho fantástico entre Inácio, Pote e Ugarte, muito solicitados, porque era assim que o Sporting tentava sair pelo meio, apesar de toda os jogadores que o Paulo Sérgio colocou ali no meio. Olha, João, se me permites, obviamente, e pegando aqui na questão do Inácio ter havido, e estás a falar aqui do triângulo, uma das novidades do penúltimo jogo para o campeonato foi precisamente o Saint Just. O Saint Just que está lesionado e que vai parar pelo menos, segundo eu percebi, corrijam-me se eu estiver errada. Não, só voltam até... depois das seleções. Só voltam depois das seleções. Até as seleções voltarem, digamos assim. Achas que aqui a diferença de Gonçalo e Inácio se nota em campo com o entrosamento com o Ugarte e com Pedro Gonçalves? Melhor não, do que Jester, é nesse sentido que eu queria dizer. Não, acho que são diferentes. O Inácio é mais através de passe, da qualidade de passe. O Jester é mais pela... Também tem capacidade de passe. Aliás, naquele jogo que ele jogou contra o... Já não me lembro. Mas o jogo que ele jogou, que nós salientamos aqui, que ele fez 72 passes certos em 72 na primeira parte, trouxemos esses gráficos. É verdade que o Jester também tem uma progressão com bola, ou seja... Estoril, exatamente, atrai mais, obrigado Mariana, atrai mais os adversários, leva mais a bola, atrai a pressão e depois soltou com muita qualidade. Portanto, são jogadores diferentes e eu acho que dão coisas diferentes, dão coisas importantes, e portanto é bom o Sporting ter todos os jogadores disponíveis, mediante também do adversário, mediante o cansaço, podemos fazer aqui algumas alterações. Pedro, next please. Peraí, vamos lá. Já estamos aqui a falar de Tottenham, já falamos inglês. Exatamente. Eu segui, tinha os remates, não sei se queres os remates ou os cruzamentos. Não, eu podes pôr os cruzamentos primeiro. Uma das coisas que nós salientamos muito, e até de outra vez até nos rimos um bocado no pós-jogo, foi que no jogo contra o Chaves, em que eu acho que nós perdemos todos a cabeça, desde os jogadores ao treinador, com aquela metida do Coates lá na frente aos 7 minutos, todos. Foram 43 cruzamentos. A partir daí o Sporting em média faz 9, 8 cruzamentos por jogo. E portanto quer dizer que o Sporting está mais paciente, está mais convicto daquilo que deve jogar, ou como deve jogar para chegar à baliza adversária, portanto, menos cruzamentos, mais capacidade de entrar na defesa contrária em progressão, em passe, e não tanto em cruzamento, e podemos ver que dos cruzamentos todos que fizemos, só um é que teve verdadeiramente, chegou ao seu destino, porque nós não jogamos também com um ponta de lança, obviamente, fixo, não jogamos com um jogador com essas características, portanto, todos os outros cruzamentos não chegaram a um jogador de Sporting, só um cruzamento é que foi realmente efetivo, e portanto, isto revela bem que o Sporting muitas vezes, quando opta por esta situação em termos de já de SOS, plano B, C, D, como vocês quiserem, é verdade que não, nunca resulta muito, porque o Sporting não tem jogadores com essas características, mesmo com Coates lá na frente é muito difícil, e principalmente então uma equipa que estava a jogar com 3 centrais ou 4 centrais, depende depois da fase, e portanto essa capacidade que o Sporting tem tido agora em circular a bola, muitas vezes a bola chega à linha, vê-se que não há condições na área onde está ninguém, volta tudo para trás e recomeçamos tudo de novo. Achas que a equipa depois do jogo com o Chaves percebeu efetivamente e encaixou aquilo que fez mal e acabou por se tornar, ainda que com um plantel curto, e já falámos disso 50 mil vezes, mais adulta e com uma maior consciência de que o futebol que Amorim pratica resulta, desde que seja praticado, desculpa uma redundância, com paciência? Eu acho que o próprio Amorim, ao rever o jogo, deve ter arranhado todo ele próprio, não é? 43 cruzamentos é uma coisa inacreditável, só facilitamos a vida dos Chaves, na altura, até porque o Chaves, obviamente, o treinador foi esperto, meteu um terceiro central, anulou-nos completamente. Nós vimos esse quadro aqui depois na segunda-feira e todos nos rimos. Aquilo é só pontos por todo lado, aquilo cruzava-se, mal a bola chegava ali nos últimos 30 metros, não é? E portanto, acho que sim, acho que a Mourinho percebeu, a equipa também percebeu, portanto, mais vale manter a posse. Primeiro, porque ao mantermos a posse, estamos sempre menos expostos em transição. Quando cruzámos e depois eles aliviaram a bola, muitas vezes saíam os contra-ataques dos Chaves. Depois, não temos ninguém com as características para estar ali dentro da área. Depois também não cruzamos tão bem quanto isso. E, portanto, voltamos atrás ao processo, voltamos a pensar que é preciso ter paciência. Quando não há condições, recomeça-se toda novamente a jogada e isso tem acontecido. Em termos de remate, só para verificar, realmente tivemos bastantes finalizações em zonas muito interessantes, em termos de... os nossos golos foram todos dali, como está todos dentro da área, tirando aquele golo trincão que é ali na linha, mas a linha é considerada dentro da área. Mas é muito interessante ver também que rematamos já fora da área, o que, por exemplo, nesse jogo contra o Chaves nem isso fizemos, foi tanto cruzamento que nem remates de fora quase tentamos. E, portanto, é bom ver que o Sporting está a ter mais critério e a rematar em zonas mais favoráveis ou com mais probabilidades de marcar gol. Em relação, então... Eu aqui, tenho o trincão primeiro, se quiseres falar pode trincão. Pode ser, Pedro. Até porque ser, o trincão é... Trincão, até porque o trincão é um jogador tão falado, tem sido tão falado, e portanto temos aqui, na prática, oito campos com diferentes... Alguns são repetidos, não é? Exatamente, sim. Repetidos, sim. Mas vamos começar por este, que tem, sim, tem as finalizações, as ofensivas, e o território de ações e as defensivas, exatamente. Exatamente. O que nós podemos ver aqui é que, por exemplo, em termos de remate, teve dois golos em seis remates, de trincão. Não foram três, porque um foi salvo em cima da linha por um jogador do Portimonense, como se recordam, naquele toque, aquela boa assistência do Paulinho, acho eu, de calcanhar. Mas podemos ver uma coisa interessante, Pedro e Mariana, é que o trincão, apesar de muita gente pensar que joga à direita, mas é verdade, aparece muitas vezes na zona frontal, e como vimos ao bocado, parei que agora o Diniz Diniz quer qualquer coisa. Diniz, quer falar do trincão. E se o Diniz quer, está a concordar e quer dar a opinião sobre o trincão. Espera aí, que eu vou lhe dar aqui. E, já sei o que ele pediu, foi o meu copo d'água. Ele viu uma beber água e pediu. Exatamente, faz ele muito bem. Não, mas ele quer a tua. Não, quer. Não, ele quer outra coisa. Ele quer sumo, não quer água. Olha, claro. Já bebeu muita água ao almoço e ao jantar. E então, nas zonas de finalização, Trincão aparece a finalizar muito na zona central. E, portanto, não tanto na zona de onde ele vem, da direita, mas muitas vezes na zona frontal. Isto a indicar que está muito mais consistente Trincão a aparecer nas zonas de finalização, e é aí que ele tem exercido a sua capacidade de remate, ou vem da direita para o centro, ou já está no centro para finalizar. Espera aí. Está bem, vou-te já dar. Depois, em termos de... Pedro, aqui em termos de ações defensivas. Há aqui o único diferente é as ações defensivas. Tem aqui algumas, sim, exatamente. O gráfico é diferente. Só um segundo, Pedro. Espera aí que eu venho aqui já... Ok, já está. Então, nas ações, tens aqui nas ações ofensivas, não é? Está aqui a aparecer o quadro das ofensões ofensivas, portanto, os dribles, e com uma eficácia bastante grande de trincão, os 75% em termos de drible, mas repara na zona onde ele driblou mais, é mesmo na zona frontal. Teu filho não te vai largar. Enquanto isso, eu aproveito para atualizar e saber quantos é que já temos. Deixa-me confirmar quantos likes temos. Não faltam muito. Estamos com 84. Estamos com 84 likes. Portanto, recordamos que para nós, aos 100, nós fazemos o sorteio do bilhete duplo. Tirar aqui um bilhete duplo para o jogo com o Tottenham amanhã, mas dizer-vos que o sorteio obviamente vai acontecer após responderem acertadamente. Tem que haver uma forma de nós conseguirmos saber quem é que ganha o bilhete. Mas logicamente quem está cá acaba sempre por ter vantagem de assistir. Enquanto isso, deixa-me só dizer aqui uma coisa, Mariana. O Sporting já apresentou também aqui o cartaz do jogo, tem posto o Edwards e o Eric Dyer. O Eric Dyer também colocou aquela story em Alvalade, e há bocado o Bruno Macedo no Twitter fazia uma pergunta que eu também depois vou fazer ao João e aproveitar que ele não está aqui, que era, tendo em conta que neste momento vamos ter um jogo em que tem... Ele se calhar está a ouvir, já pensaste nisso. Olha, pronto. Agora para desfazer Mas já agora vou fazer, vou só falar dessa pergunta, porque é uma pergunta que depois também vou fazer ao João, que era o Bruno Macedo no Twitter, estava a nos a perguntar se, tendo em conta que é um jogo que tem Edwards, que já teve no Tottenham, o Eric Dier, que foi do Sporting para o Tottenham, que está no Tottenham agora, se nós trocávamos o Edwards por o Eric Dier? Não trocava. E eu não trocava, eu não trocava. É engraçado porque já vi pessoas a dizer que sim, mas depois... Sim, é engraçado. Eu também não eu trocava, acho que estamos melhor. Amanhã o Paulinho vai meter o Dier no bolso. Exatamente, eu acho que estamos melhor. Acho que estamos melhor. Olha, em primeiro lugar, é do Edwards ter mais potencial e vai ser um jogador que vai valer mais dinheiro do que atualmente. Já passamos os 100, 105. Só para avisar. Portanto, daqui a um bocado já podemos fazer o sorteio. Depois de João acabar, então, João estava a falar das ações ofensivas do Trincão, porque é um jogador importante, porque tem vindo a subir e sofreu muitas críticas no início e, portanto, é sempre interessante continuar esta análise. Força, João. Depois, em termos de território das ações, aquilo que estava a dizer, ele é muito parecido com o Edwards, já vamos ver. O principal centro da atividade do Trincão em campo é ali o centro-direita. Podemos ver a posição média e depois também vermos ali onde foram a maior parte das ações do Trincão, o que é muito curioso porque é quase a cara chapada de Edwards, ou seja, eles andam sempre a trocar muitas vezes posição e são as zonas preferidas deles. Mas com o Trincão a aparecer mais, às vezes até no lado esquerdo a finalizar, o Edwards foge muito do lado esquerdo. Portanto, raramente aparece lá, mas o Trincão sim. Em termos de ações defensivas, era aqui que eu queria salientar. Não, volta atrás, Pedro. Ah, está certo. Defensivas está aqui. Bem, ações defensivas. Aqui é que é nota-se a diferença. O Trincão é um jogador com maior capacidade defensiva de Edwards e por isso é que joga na direita. Quando o Sporting está a pressionar e está a defender, joga na direita. Tem aqui 3 interceptações, 4 desarmes e, portanto, é um jogador com outro tipo de capacidade a defender, quer na entrega, quer em termos de posicionamento em relação a Edwards. E por isso, quase sempre o Trincão é que fecha do lado direito e o Edwards fica no centro. E isto reflete muito bem a ideia do Ruben Amorim, porque quer, obviamente, que seja mais fechado, obviamente, as alas para os jogadores mais competentes nesse aspecto, e, portanto, no meio será mais fácil para defender, até porque ainda também tem a percepção dos dois jogadores. Para o Edwards. Podes passar para o Edwards. E aqui, são estes dois. E aqui podemos ver que ali o posicionamento do Edwards é quase igual ao Trincão em termos do território de ações, portanto, no quadro do lado direito, podemos ver isso. Em termos de média de ações é muito, mas o Trincão aparece mais em zonas de finalização, já mais perto da grande área do que Edwards. Portanto, o Edwards aparece muito quando vem e deriva muito bem da direita para o centro, mas o Trincão já tem essa capacidade de aparecer ali em zonas de finalização. Em termos de mapas de passe, o Edwards esteve muito bem, 81,8%, teve 2 passes-chave, ou pessoas, eu pus no tweet, espera, Pedro, deixa-me lembrar uma coisa, eu quando nós analisamos os reforços e o ataque móvel, eu tinha feito um tweet em que tinha dito que o Sporting tem 3 jogadores agora que têm golo, que é o Pote, o Edwards e o Trincão. E obviamente muita gente foi criticar a dizer como é que o Trincão tem golo, o Trincão não tem golo. Claro que o Trincão tem golo, isso está-se a provar agora e portanto as pessoas avaliam logo só por causa de 1 ou 2 jogos, só salientar que Sarabia nos 6 primeiros jogos pelo Sporting não fez nenhum golo. E portanto, e depois marcou 21. Portanto, é preciso dar tempo às pessoas a habituarem-se às dinâmicas da equipa, ganharem confiança, e é isso que está a acontecer com o Trincão. E, voltando ao Edwards, eu também fiz no resumo a dizer que Edwards tem a sua magia, foi importante, sobretudo na primeira parte, e a verdade é que 2 passos-chave ali de Edwards, um deles foi antes do golo do Trincão, que foi ele que faz a recuperação no meio campo e depois passa logo para a Rochinha, que de primeira meteu para Trincão, portanto, muito importante a ação também de Marcos Edwards. Das ações, obviamente, ofensivas, também podemos ver aqui a importância de Edwards e de onde é que ele aparece muitas vezes, e depois nas finalizações apareceu só a rematar fora da área. Portanto, Edwards tem esta capacidade de remate fora da área, já marcou grandes golos, como por exemplo no Bessa, sim, acho que foi no Bessa o ano passado, ou em Moreira de Cónegos, e portanto já marcou vários golos fora da área, e é bom que este jogador tenha essa oportunidade de aparecer também fora da área a marcar. No outro quadro, Pedro, podemos ver o aspecto defensivo. Exatamente, ou seja, uma interseção, 3 desarmes, portanto, muito menos capacidade defensiva do que propriamente o Trincão. De resto, muito parecido, de resto o quadro é igual, mas é verdade que em termos de ações defensivas o Trincão é superior ao Marcos Edwards, que ainda precisa de ter outra reação à perda de bola, outra capacidade também de pressionar. Eu acho que ele vai ganhando isso, acho que está melhor, o próprio Mister hoje falou disso na conferência de imprensa, mas é um jogador que está em crescendo. E, portanto, por causa disto, por essa capacidade que eu acho que o Edwards tem, é um jogador diferente, e eu obviamente tinha aquela pergunta de manter, de querer trocar o Dyer por Edas, diria logo que não, acho que tem mais potencial, é um jogador ofensivo e nesta altura o Sporting precisa destes jogadores, é o melhor jogador no Sporting para mim num para um dos três da frente e portanto é um jogador que também tem golo e acho que ainda vai valer muito dinheiro. João, agora que a Mariana já volta, que ela caiu, deixa-me só perguntar, nós temos quatro homens golo atualmente, mais o Paulinho que ainda não, praticamente não jogou, na realidade, não é? Temos Pedro Gonçalves, Edwards, Trincão, Pedro só Gonçalves, tens três homens golo. E o Nuno Santos, a verdade é que o Nuno Santos já leva três golos na temporada, este ano, aliás, é um homem todos levam golo. três golos, à exceção do Pedro Gonçalves tem quatro, porque Nuno Santos, Nuno Santos, Trincão, Edwards levam três golos cada um. E o Pedro Gonçalves leva 4, exatamente, e o Paulinho ainda não marcou, e o Paulinho praticamente não jogou, mas na realidade Nuno Santos está a acabar por marcar e gols que até acabam por ser importantes, como sabemos. Achas que ele poderá marcar mais que no ano passado, poderá ser um bocadinho mais goleador, entre aspas, dentro do goleador do que ele pode ser, do que no ano passado, que há aqui alguma... Sim, o Nuno Santos. Olha, se marcar os mesmos, eu já fico satisfeito, porque ele também tem uma boa relação de assistências. Não sei. Ele, ano passado, teve ali alguns jogos que falhava muito, lembra-se? Sim, que para marcar um golo tinha várias finalizações importantes, por exemplo, contra o Porto, lembro-se. Mas ele teve eu acho que é um jogador que não é tão... devia ser mais valorizado pelos adeptos. Sem dúvida. Um jogador, às vezes parece ficar ali um bocadinho um patinho feio, e não é. Sim, o ano passado eu não sei quantos golos fez e assistências, mas podes ver aí no Transfer Market. Já vou ver. E é um número muito interessante para o jogador e para os minutos que jogou, porque nem sempre foi titular, atenção, nós temos que contar que o Nuno Santos nem sempre não joga tantos minutos como os outros e portanto eu acho que o Nuno Santos é um jogador muito importante, tem uma boa relação com a baliza. 10 golos. Obviamente, 10 golos é muito bom para a posição e para os minutos que jogou. Repara, 10 golos em 2.800 minutos, o Paulinho 14 em 3.500. Na realidade ele jogou tantos, é curioso, jogou tantos minutos como o Pedro Gonçalves por causa das lesões. Mas o Pedro Gonçalves fez 15 e ele fez 10. Um mês. Exatamente. Mas mesmo assim, o Pedro Gonçalves 15 e ele 10. Dentro do mesmo tempo. E assistências, eu acho que ele teve para aí 6. Eu posso estar enganado, mas acho que... Depois deixa-me, eu vou ver aqui o detalhado, mas sim, assistências ainda tem algumas, sim, já vou ver. Eu acho que tem 6, mas... O Nuno Santos, o ano passado, assistências, 10, na época toda, em todas as competições. Ah, em todas as competições. Era o segundo melhor, atrás do Pedro Gonçalves com 13. Exatamente. Pronto. Portanto, o jogador muito que teve mais influência em ações de golo foi o Nuno Santos e o Pedro Gonçalves, no ano passado. Portanto, em assistências e golos, se contamos só com assistências e golos, foi o segundo melhor jogador do Sporting. E, portanto, isso é muito relevante. Eu acho que o jogador é pouco valorizado, mas é o que é. Mas a verdade é que eu acho que merecia ser mais valorizado do que o que é, apesar das suas limitações técnicas em alguns aspectos, a verdade é que temos de garra e empenho, a sua capacidade de entrega e depois tem uma excelente relação com a baliza e também a nível de assistências esteve bastante bem. Portanto, estes gráficos são os novos gráficos que nós apresentamos. Este é depois o último, também agradecer ao Pedro que nos faz, ao Pedro, não ao Pedro Varela, mas não, ao Pedro que nos faz aqui os gráficos, ao Pedro Carvalho que nos faz Pedro aqui os gráficos. Pedro Varela também faz muita coisa, conveniente. É verdade. Mas não faz estes gráficos, não faz nem gráficos. Vai buscar estes dados, que é um belo trabalho do Pedro Carvalho e então estes últimos têm sido fantásticos. São muito, nós já utilizamos muito, também são no muito Patreon. E exatamente, já temos utilizado no Patreon algumas análises que o Castro fez, ainda recentemente uma sobre o em relação o ao jogo, só falar aqui um bocado de Sotiris, acho que entrou bastante bem no jogo. E tinha essa pergunta que estava aqui no chat, muita gente já tem perguntado o que é que tu achaste visto. Da... Não, eu notei aqui para te fazer, muita gente já tem perguntado primeiras impressões sobre o Sotiris. Ele já tinha jogado no Estoril, só para recordar, fez poucos minutos. Alguns minutos no Estoril, mas acabou por estar mais presente no jogo com o Portimonense. Força, João. Não, eu acho que entrou muito bem. Há uma ação que o Sotiris recupera a bola, foi a ação que quase que dava o hat-trick ao Trincão, ele recupera a bola no último terço contrário ao jogador, ao Diaby, que tinha entrado do Portimonense, que era um ex-jogador do Paços de Ferreira, ele recupera muito bem a bola na pressão, é um jogador muito agressivo na pressão, aliás, já tínhamos falado disso na apresentação do jogador e quando analisámos o mesmo, e depois há aquele lance em que o Paulinho depois dá de calcanhar e o Trincão remata e o jogador sai em cima da linha. É um jogador que em condução é muito bom em progressão com a bola. Na Grécia, e nós tínhamos analisado isso, às vezes a decisão não era tão certa, às vezes não fixava as defesas, soltava logo a bola. Neste jogo achei que já ali algum trabalho de Ruben Amorim e o jogador soltou melhor a bola, Induçou bem a bola também em termos de passe, portanto é um jogador com muita capacidade. O Amorim chamou muito esfomeado, porque ele vai muitas vezes, tem aquela vontade de ir atrás deles e de roubar a bola. Obviamente tem que dosear essa vontade, porque às vezes nem sempre correr muito. Ainda mais ser mais útil, mais cedo que o que se pensava, se calhar. É verdade, e portanto eu acho que os aspectos positivos estão a começar a vir cada vez mais de cima. Neste jogo já podia valer um golo o corte que ele fez, a progressão também já melhorou, e portanto acho que vamos ter aqui um bom jogador, e o Amorim sempre disse, é um jogador para ir sendo trabalhado. Mas as circunstâncias podem levar a que ele tenha mais minutos agora do que nós pensávamos, mas ele entrou bem no jogo contra o Portimonense. Vamos ter um caso sério. E nós prometemos que íamos e vamos ter sorteio efetivamente, mas antes vamos matar as saudades aqui do resumo das modalidades pela voz e imagem do Tiago Botelho. Incomparável Tiago Botelho, e vamos a isto. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. Bem-vindos ao regresso do resumo das modalidades. Para a temporada de 22-23, irei focar-me apenas nas modalidades de pavilhão, que ainda assim o futebol feminino, irei também reduzir o número de jogos que vou resumir, embora tentarei dar sempre o resultado de todos. Peço desculpa por isso, mas o meu tempo não estica. Vamos rapidamente ao resumo dos jogos deste fim de semana. O handball disputou a supertaça no pavilhão municipal Carlos Pinhão, em Serpa, este fim de semana. No sábado, a meia-final, que vencemos frente ao Belenenses por 38-24, numa primeira parte bastante equilibrada e que terminou empatada a 16, embora o Sporting tenha sempre mostrado uma superioridade natural, o Lenço respondia com uma grande eficácia e nunca deixava os Leões fugir no marcador. Na segunda parte, tudo foi diferente. O Sporting melhorou ofensivamente, apresentou maior rapidez e boas combinações ofensivas, ia fazendo de moça na defesa do Lenço. Eles não conseguiram acompanhar e foram quebrando fisicamente enquanto os Leões fugiam no marcador. Com o resultado já feito, houve uma gestão natural, já a pensar na final do dia seguinte. 7 golos do Kiko Costa e 6 de Mamadou Gassama e José Foques. No domingo, a final frente ao Benfica, que perdemos por 45-43 após dois prolongamentos. E após o embate das meias finais frente ao Porto, num jogo que também teve duplo prolongamento, todos pensariam que o Benfica acusaria algum desgaste inicial, mas foi por engano. Os encarnados entraram extremamente determinados e traziam a lição muito bem estudada. Defensivamente conseguiam parar o nosso jogo de um contra um, inconsequente aproveitamento por parte da primeira linha do Sporting, e ainda por cima contavam com o super Sergio Hernández, que já havia sido o MVP do dia anterior. Defensivamente, se por um lado conseguimos parar o Petar Djordjic e o Ole Ramel, que foram os melhores marcadores do Benfica na meia-final frente ao Porto, acabávamos por abrir buracos no outro lado da defesa, que iam sendo aproveitados por outros jogadores. A desvantagem de 15-9 ao intervalo não escandalizava ninguém. Na segunda parte, o Sporting voltou terminado, mas faltava concentração. Alguns erros individuais em ambos os lados do campo levaram o jogo para 9 golos de diferença a favor do Benfica, e foi aqui que Ricardo Costa decidiu parar o jogo e acelerar. O Sporting passou a jogar em rapidíssimas transições e ataques curtos, e na defesa alternávamos entre um 6-0, um 4-2 profundo e a marcação homem a homem. O Benfica desorientou-se. Os encarnados ainda tentaram acompanhar o ritmo de jogo, mas acabaram por quebrar fisicamente, e o Sporting recuperou e colocou-se apenas a 2 golos de diferença a 8 minutos do fim. A toada depois acalmou pouco depois, e o Sporting foi conseguindo faturar no 6 contra 6 em meio campo, fruto das ações desequilibradoras, sobretudo de Martinho Costa. E, a 2 minutos do fim, o jogo estava empatado a 32. Algo impensável 15 minutos antes. Até final, numa atuada manteve-se mais lenta, como é habitual nestes jogos, com as defesas se sobreporem-se aos ataques, e vamos para o prolongamento com 32-32. No primeiro prolongamento, o ritmo lento manteve-se, com erros de parte a parte, e apenas 6 golos marcados para cada lado. Muitas faltas, livres de 7 metros, muitos duelos, com o Martim a continuar a ser o destaque do lado do Sporting. Os momentos finais foram de loucos, com o Sporting a marcar a 5 segundos do fim e com o Benfica a empatar numa polémica e rápida transição de bola, reposição de bola, peço desculpa, e vai tudo empatado para o segundo prolongamento. No segundo prolongamento foi mais do mesmo, o jogo pausado, com erros ofensivos e com as defesas se sobreporem-se, mas desta vez houve um fator diferenciador que se chamou Sérgio Hernández, que voltou a aparecer novamente no jogo. O Benfica conseguiu 2 golos de vantagem que nunca mais largou e acabou por vencer o troféu. Do nosso lado, Martim Costa fez 11 golos e Kiko Costa outros 10. O Benfica acabou por ser um justo vencedor, diga-se, mas acaba por vencer a Supertaça sem ter sido campeão ou ter vencido a Taça de Portugal. Quanto ao Sporting, lutou muito, nunca desistiu e tem uma equipa com um coração enorme, mas apresentou alguma falta de eficácia que acabou por ser fatal. Depois de uma recuperação fantástica, quando já ninguém acreditava, terminámos o jogo com um sabor amargo na boca. É tudo por agora. Saudações leoninas a todos. Digas alto. E tantas saudades que tínhamos todos do Tigas, porque de facto este resumo das modalidades tanta falta nos fez durante este tempo que o Tigas esteve então fora. Pedro Varela, se te tirares do mute, eu deixo a pergunta Espera, o sorteio do bilhete duplo para ti. Deixa-me pôr aqui uns traços nos comentários do chat, que é para eu saber onde é que começa. A partir da altura, exatamente. Da altura começa, mais ou menos, porque epá, nós tínhamos que arranjar aqui uma forma e até foi o João que se lembrou aqui de procurarmos aqui uma informação. Como sabem, o Sporting, em termos de competições oficiais, porque tivemos aqui, não nos recordamos, acho que nunca jogou contra o Tottenham. No entanto, num certo dia de julho de 2010, às 6 da tarde, no Red Bull Arena, nos Estados Unidos, o Sporting defrontou o Tottenham num jogo amigável para o New York Football Challenge. E o que nós queremos saber é quem marcou os dois golos do Sporting e o primeiro a fazê-lo leva o bilhete duplo. E enquanto assim, eles procuram e não procuram, eu vou estar aqui ao tanto ao chat a ver se alguém sabe. Atenção. Esta hora deve estar tudo a pesquisar no coisa, porque ninguém sabe isto de cabeça. Dizer-vos obviamente que resultados da semana uma passada. Espetacular, para lá, deixa resultados só. Enquanto, já estava no banco, é engraçado. Não, já Ló marcou contra a Juventus lá. Resultados. Só, portanto, é preciso dizer os marcadores. Olha, todos, não é só um, atenção. Os marcadores já todos. Já disseram. Já disseram? Já. Não, todos não. Sim, sim. Ah, já disseram já. Exatamente. Pronto, já. O Manuel foi o primeiro. Ali. Pronto, está ali. Já foi está. O Manuel. Vou passar os dois. Portanto, já foi rápido e o Manuel já acertou. Já está. É, mas para a próxima, Manuel, põe logo os dois. Estavas a pesquisar. Põe logo assim, os dois, tipo, não, seguido. Não, só para termos é aqui. Exatamente. E o Manuel já acertou. Foram o Matias Fernandes aos 24 então minutos. E o Jaime Valdés aos 48. O Sporting empatou 2-2 do lado do Tottenham. Quem marcou foi Robbie Keane aos 23 e o Jonathan Obica aos 70. Manuel, faz assim, manda um e-mail para, eu já apanhei o e-mail, mas é para sportingcp160@gmail.com. Manda-nos um e-mail e nós mandamos-te o bilhete por e-mail, duplo. O bilhete eletrónico, é fácil. O bilhete e, portanto, manda. E amanhã vens ver uma e o bilhete vitória. É duplo. Quem tu quiser. Alvo, deixa-me eu dar-vos aqui uma desilusão, porque é assim, eu semana passada perguntei que resultado é que vocês estavam à espera que existisse em Frankfurt e Pedro Varela disse 2-1 a favor do Sporting. O João disse 1-1. E o João e Castro acertei, disse ao intervalo estava bem, estava 0-0. Pronto. Agora, com o Tottenham, vamos lá ver se vocês acertam de vez. Não, eu quero falhar. Eu vou dizer 1-1 e eu vou manter. 1-1. Pedro Varela. É óbvio que o Sporting vai claramente ver. Bem, nós vamos sofrer golos. Eu disse isso na semana passada e não sofremos. Eu disse que íamos sofrer golos contra o Eintracht. Diz outra vez. Diz. Vamos sofrer golos. Mas vamos sofrer golos. Vamos sofrer golos. Mas vamos... Vamos, é desta que ganhamos 2-1. É desta vez vamos é desta ganhar que ganhamos 2-1? Eu mantenho 1-1 porque deu sorte, portanto eu vou exatamente manter. Exato. Exatamente. Não importa falhar aqui. Exatamente. Mantenham então. E meninos, vamos aqui ainda antes de irmos às notas finais. Vamos ao Tottenham, precisamente. Ainda falta muita coisa neste programa, gente. Tenham calma. Muita não, que eu tenho. Tenham calma. Tem muita coisa Pedro para fazer. Pedro Varela, o Tottenham que neste momento ainda não perdeu, tem 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. É uma equipa que joga um futebol bem conhecido de todos aqueles que gostam do desporto rei. É uma equipa que tem tido altos e baixos na Premier League e tu que acompanhas com regularidade sabes disso melhor do que muitos de nós. Como é que o Sporting pode aqui fazer algum brilharete diante da equipa londrina? Curiosamente, o Tottenham, e tu dizes bem, na outra dia estava a ver isso, o Tottenham tem apenas uma derrota e é em jogos particulares, foi contra a Roma do Mourinho, 30 de julho. Depois no campeonato tem, diria que neste momento está bem, neste momento é em terceiro lugar da Liga Inglesa, não é assim de cabeça, não é agora, mas acho que é isso, acho que não me está a falhar. É o clube mais difícil com quem vamos jogar deste grupo. Apesar de nós termos falado várias vezes da questão de ser um grupo que qualquer um pode passar, qualquer um até pode ser eliminado, ou pelo menos no nosso caso acho que podemos discutir a passagem como eventualmente sermos eliminados. A verdade é que este Tottenham é uma equipa com um orçamento elevado, com jogadores com enorme qualidade. O Richarlison marcou agora para a Liga dos Campeões, que era o sonho dele, e ainda deu para uns vídeos porreiros para as redes sociais do Tottenham, lá com a família na bancada, e aquela coisa toda emotiva, mas é um jogador que estava no caso dele a precisar disso para aumentar a confiança, e o Conte já o tinha dito. Uma equipa que tem Richarlison, Son e Kane na frente e portanto, que tem, curiosamente... Olha, deixa-me eu fazer-te uma pergunta muito, muito direta. Tu tinhas mais receio do jogo com a Eintracht ou tens mais receio do jogo com o Tottenham? Eu tenho muito receio destes jogos em casa com estes clubes. E acho que em níveis diferentes, mas está o exemplo do ano passado com o Ajax, que era um jogo que íamos todos com alguma esperança que a coisa pudesse ser diferente. E estes jogos depois têm isto, que é ao mínimo erro, e como tu sabes, contra o Ajax o ano passado tivemos muitos erros, especialmente logo no início da partida, foram-nos fatais, e foi depois foi até um jogo um bocadinho diferente, porque há ali um momento em que nós até podíamos ter voltado ao jogo quando podíamos ter feito o 3-2, que foi anulado, se vocês recordam, e depois acabou por ficar 5-1, ou uma coisa qualquer, já nem me recordo, ou 5-2, já nem sei quanto é que foi, mas a verdade é que estes jogos em Alvalade, porque às vezes temos aquela tendência, já sabemos que somos Sporting, queremos ganhar a toda a gente, mas é preciso olhar, o Castro falamos disso muitas vezes o ano passado, não queremos olhar nos olhos com as equipas contrárias, mas estamos a falar só da melhor liga do mundo, da liga que mais jogadores comprou, que mais dinheiro gastou, que do top 20 das transferências das 15 mais caras estão lá, estamos a falar de um nível que obviamente é elevado, e portanto temos que também pensar nas nossas limitações, ter algum cuidado. Agora, é possível e é possível fazer qualquer coisa diferente. O último jogo do Tottenham para o campeonato, agora que a Premier League está parada. O João disse uma coisa muito importante ainda recentemente, já não sei onde, nós gravamos em tanto sítio que depois uma pessoa até se esquece onde é que foi dito isso, mas ainda no outro dia o João dizia com razão, eu acho que foi no pós-jogo do Sporting, do Patreon do Sporting Center, o Tottenham deveria ter jogado contra o Manchester City este fim de semana, que não é um jogo qualquer, já de si ser um jogo já era importante porque vinham mais cansados e não era a mesma coisa que descansar, mas a verdade é que jogar contra uma equipa inglesa ou contra o Manchester City, uma outra equipa inglesa como o Manchester City, é completamente diferente, um jogo fora, um jogo onde certamente iriam ter um maior desgaste, onde não iria ser nada fácil, esse jogo não acontece e se calhar ainda está em dúvida se vai acontecer até o da próximo fim de semana, mas aí já não nos afeta. Mas a verdade é que eles puderam descansar e tiveram esse momento de descanso que nós não tivemos. E, portanto, eu acho que temos de ter aqui algum cuidado, mas isso para te dizer que o último jogo foi contra o Fulham do Marco Silva foi lá perder 2-1, ainda assustou nos últimos minutos quando... Aquela não, o último jogo foi contra o Marseille. Não, estou dizendo na Liga Inglesa. Sim, o último jogo foi contra o Marseille, que ganharam 2-0. Na Liga Inglesa foi contra o Fulham, mas eu estava a dar o exemplo do Fulham, porque Fulham, por exemplo, nos últimos minutos até acabou por colocar ali até em sentido quando o Mitrovic, que está uma autêntica máquina na Liga Inglesa também, há o Haaland num nível estratosférico, e depois temos ali o Mitrovic, um bocadinho o Haaland dos pobres, entre aspas, mas a verdade, dos pobres, coitados. Fazer uma época brutal. Vai fazer uma época brutal, mas a verdade é que eu acho que nós vamos ter que... As oportunidades que tivermos temos que as aproveitar, mas não sei se temos que olhar olhos nos olhos, não podemos ter medo, mas temos que ter algum cuidado. Obviamente uma equipa como o Tottenham é uma equipa a temer, e portanto, mas olha, vamos sem medos, vamos moralizados por esta série de vitórias, pela vitória na Alemanha, eu acho que a vitória na Alemanha foi muito importante, e vamos ser... muito claro, se o Sporting amanhã conseguisse ganhar ao Tottenham, ficávamos muito bem lançados nesta Liga dos Campeões, o que era absolutamente extraordinário, não, nada estava a ganho, mas era fantástico começarmos com 6 pontos esta Liga, com 2 jogos. Se perdermos, eventualmente, eu vou bater na madeira, mas se eventualmente isso acontecesse, nada também está perdido, é a mesma coisa que nós já falamos quando foi o Eintracht, da mesma forma que nós fomos ganhar o Eintracht, o Eintracht também pode vir cá a ganhar-nos, como nós podemos ir ao Marseille a ganhar e o Marseille a ganhar-nos, não é? Como até no limite nós podemos ir a Tottenham, neste caso a Londres, e ganhar ao Tottenham ou até sacar um bom resultado. Portanto, vai ser equilibrado, obviamente este é um dos jogos mais complicados, olha que o público amanhã certamente vai encher ao lado. Ajude, tem ajudado sempre, na Liga dos Campeões não nos podemos queixar do apoio que o Sporting tem sido absolutamente fantástico, mesmo quando perdemos com o Ajax, mesmo depois a questão do City, portanto, é acreditar que isso é possível, e deixo todos os pormenores táticos, até porque vamos mostrar mais aí um gráfico para o João. Dizer-vos que eu não me importo que os jogos todos em atraso da Premier League aconteçam no fim de semana de 22 e 23. Podem jogar assim tipo 24 horas seguidas, que eu não me importo nada, porque o jogo será na quarta-feira, dia 26 de outubro. Vou dizer uma coisa, Mariana, em só para Londres, não, força. Para não ficar, porque ele fez aqui o comentário, eu só vi agora, o Manel já mandou o bilhete. Manel, está tudo controlado. Quem manda isso normalmente é o Castro assim que puder, vai-te enviar isso, não te preocupes, aquilo é bilhete eletrónico, basta teres no teu dispositivo móvel ou se quiseres imprimir, e vais ter, portanto, o Castro depois envia-te isso, sem stress. Mal acaba o programa, eu envio o bilhete. Já confirmei que está aqui o e-mail e está aqui recebido, obrigado. Vai ser um grande, grande jogo. João Castro, um Tottenham que não vem brincar, um regresso de Eric Dier ao Valado, Dier que diz que vai acompanhando o Sporting e o trabalho que Rubén Amorim tem vindo a fazer no clube. Vamos jogar contra uma das equipas mais ritmadas da Premier League neste momento, que tem, como disse o Varela bem, Richarlison, Kane, Son e toda uma série de jogadores que podem aqui fazer a diferença. Achas mesmo que o Rubén Amorim e principalmente a equipa do Sporting está moralizada, está sempre, não é? Porque é um jogo da Champions. Mas achas que o jogo está preparado ao ponto de amanhã podermos aqui fazer um brilharete frente ao Tottenham em Alvalade? Ou achas que o excesso de confiança por vezes, e ainda em sequência daquilo que o Varela disse em relação ao jogo com o Ajax o ano passado, o jogar olhos nos olhos, tem que se ter aqui cuidado relativamente aqui a este tema? Olha, eu acho que ninguém está com excesso de confiança num jogo destes. Só se os nossos jogadores fossem maluquinhos e entrassem com excesso de confiança no jogo contra o Tottenham, e conforme tu disseste bem, só o trio da frente assusta, não é? É logo um cartão, exato, de visita. Agora, eu disse isso no pós-jogo, obviamente da vantagem do Tottenham não ter jogado, e ontem frisei muito bem no Space, a grande vantagem, mais do que o descanso, e o descanso é verdade, eles têm mais descanso e portanto tiveram mais tempo de recuperação entre o último jogo e agora o próximo, que é contra nós, do que propriamente o Sporting. A grande vantagem é teres uma semana de treinos dedicada ao Sporting. E portanto, uma equipa destas em que tinha o foco claramente no jogo contra o Manchester City, em que provavelmente o único treino que ia fazer de preparação contra o Sporting era muito baseado no que viram em vídeos, num vídeo, e portanto o treino seria um vídeo, e o vídeo depois iam treinar. A verdade é que inverteu-se, é que eles viram vídeos e foram para o campo treinar 2-3 dias exatamente os pontos fracos, os pontos fortes do Sporting, o que é que poderiam fazer. Portanto, isso é uma grande vantagem competitiva que o Tottenham tem. Tem um grande treinador, que é o António Conte. Eles jogam de uma forma muito sólida, não é uma equipa exuberante, mas é muito boa em transições, rapidamente em 3 ou 4 toques eles chegam às nossas balizas, tem jogadores muito rápidos, o Son é muito rápido, o Kane é um finalizador nato, o Ruben Amorim falou isso hoje. Qual é que achas que é o jogador que nos pode assustar mais do trio da frente do Tottenham? Qual é que temos que estar mais atentos desse trio ofensivo que tanto nos assusta? E que, obviamente, assusta no bom sentido de termos respeito e termos que ter cuidado perante jogadores de tamanha qualidade. Não foi ontem. Ontem foi sobre as contas do Sporting e falei foi no sábado. Eu acho que nós temos que estar um olho no burro, outro no cigano e outro no pony. Porque são os três da frente, são muito perigosos. E, portanto, eu acho que não dá para estar curiosamente a falar sobre um. Tenho um receio muito da velocidade do Son, tenho muito receio da capacidade finalizadora do Kane e tenho muito receio agora da motivação e da qualidade que tem o Richarlison. Até porque marcou os dois golos contra o Marselha, portanto, vem aí entusiasmado. Exatamente. O Tottenham joga desta forma que vocês estão a ver, joga muito parecido com a forma de jogar do Sporting, com nuances diferentes. É uma equipa muito compacta a defender, depois sai muito rápido em transições, 2 ou 3 toques. O Son joga muito por dentro, aliás, é o 7, vocês podem ver ali, ele joga muito por dentro e a fazer a diagonais e atacar, a procurar o espaço e a profundidade, porque é realmente supersónico. Esse vai ser um problema para a equipa do Sporting. Eu acho que o Just era o jogador ideal para estar ali no dia da manhã, porque é um jogador muito rápido. Depois temos que ter muito cuidado com o Perisic do lado esquerdo, e portanto eu acho que o Sporting vai ter aqui muitas dificuldades. Eu acho que a abordagem vai ser essencial. Da mesma forma que eu falei no primeiro jogo, em que a abordagem, a maneira como o Sporting teria que defender mais junta, não tanto pressionar alta, mas mais junta, como fizemos na Alemanha. E depois, quando tivemos a bola, sim, jogámos o nosso futebol, até para deixar o adversário, obviamente, em situação mais delicada, porque nós temos mantido a posse de bola. Agora, conforme o Ruben Amorim disse, nós temos que ser muito bons quando tivermos a bola, mas não podemos cometer os erros que cometemos contra o Frankfurt nos momentos iniciais, porque se o Kane e o Son apanham aquelas bolas que os jogadores na Alemanha apanharam, o Sporting provavelmente sofre um golo. E, portanto, temos que ter muita qualidade no passe, temos que ser muito bons na fase defensiva e muito bons na reação à perda, por causa das transições do Tottenham. Jogar contra estas equipas, que são muito elevadas, tu podes treinar tudo ao milímetro, mas a verdade é que eles têm uma capacidade de execução bastante superior à nossa. E isso nós temos que ter a consciência que não somos favoritos. O Tottenham é o favorito, pelo valor, pela qualidade individual dos jogadores. E, portanto, o Sporting tem que tentar ter o maior número possível de armas. E o maior número possível de armas é estar concentrado, cometer o menos erros possíveis, aproveitar todos os erros e todos os timings que o adversário nos der para nós conseguirmos feri-los. E, portanto, vamos ver se conseguimos fazer isso. Estar muito focados quando eles tiverem a bola, para nós não cometermos erros e não abrirmos espaço. E muito cuidado com as costas da nossa defesa, por causa da velocidade do Son, por exemplo. E depois, quando tivermos a bola, circular com segurança, não perder a bola e tentar sempre, obviamente, explorar os pontos fracos do Tottenham, que também tem pontos fracos, apesar de ser uma equipa que defende bem. Acho que é a segunda ou terceira melhor defesa na Premier League, com aí 5 golos sofridos em 6 jogos, acho que é uma coisa assim. E, portanto, temos que ter esse cuidado. Eu acho que tem que ser um dia muito bom do Sporting e um dia menos bom do Tottenham para nós conseguirmos ganhar. 5 em 7, exatamente. É de longe o que se destaca mais. Na realidade, depois só marcaram mais o Joberg, que tem 2, o Richarlison 2, o Dyer tem 1, o Sessignon tem 1 e o Kulusevski tem outro golo. São os jogadores que até agora marcaram. Claro que o Kane é claramente o que tem mais neste momento. Pois. E portanto temos que estar muito concentrados. Aquilo que o Pedro referiu e volto a referir, nestes jogos, eu acho que o primeiro golo é, e nós já falamos isso muitas vezes, é fundamental. E, portanto, se for o Sporting a marcar, o jogo torna-se claramente diferente. Se for o Tottenham, torna-se muito mais difícil. Porque esta equipa de Tottenham, quando se apanha a ganhar, é uma equipa muito sólida defensivamente. E, portanto, o Sporting não só é sólida defensivamente, como fica na sua praia, que é jogar em transição. E jogar em transição era o Sporting atacar, eles apanharem a bola e tentarem desferir o 2-0. E, portanto, eu acho que é muito importante a concentração nos minutos iniciais. A entrada em campo é essencial para não acontecer aquilo que aconteceu contra o Ajax, em que nós fomos olhos nos olhos para o Ajax, sofremos golo e depois foi o que foi. Mas também a verdade é que, e o Pedro há bocado tocou num ponto que eu tinha aqui o apontamento, que é, da mesma forma que o ano passado, eu e o Pedro ressalvámos que, apesar das derrotas iniciais da Liga dos Campeões, o Sporting tinha hipótese. Porque nós íamos jogar 2 vezes com o Besiktas e 6 pontos podiam mudar radicalmente o figurino do grupo, o que veio a acontecer, felizmente. Da mesma forma que, se amanhã, se tivermos um resultado negativo, nada fica perdido, até porque eu acho que vai ser muito importante os jogos contra o Marseille e contra o Frankfurt. E, portanto, claramente, se amanhã conseguimos pontuar, era muito importante, não só porque ficaríamos muito mais perto e tínhamos esse poder de decidir muita coisa nos jogos contra o Marseille. Se tivéssemos uma vitória, então, estaríamos muito perto da classificação, mas, da mesma forma, nada estava a ganho, porque é um grupo super difícil, mas a verdade é que também ganharíamos 6 milhões, praticamente, com estas 2 vitórias, o que era muito importante. E, portanto, o Sporting, o ano passado, fez cerca, sei lá, acho que foi 12 milhões ou 9 milhões em termos de euros da Liga dos Campeões nesta fase de grupos. Era importante repetir o feito, mas é preciso ter muito cuidado com esta equipa do Tottenham. E ela não João, vem ao deixa-me perguntar também uma brincar, coisa, Mariana, deixa-me dar aqui uma coisa ao João, que estivemos a falar isso em off. Tu achas que amanhã o Gaio vai ser central? Eu acho que amanhã o Gaio vai ser central. Pois, porque estavam aqui a discutir o 11 titular e tu, e há pouco estávamos a falar disso no, em off, sim, por causa de uma outra questão também. Eu acho que o Ruben Amorim, perante o figurino desta equipa, não vai ter 2 alas ofensivos como o Porro e o Nuno Santos. E, portanto, vai querer pôr o Matheus Reis na ala e, como na consequência, para colocar a central... Matheus Porro e, portanto, Gaio, Inácio e Coates. Sim, Gaio, Coates e Inácio. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser isso. Mas pode jogar o Inácio, Coates e o Matheus Reis. Joga então o Nuno Santos ali na esquerda. Em alternativa, até podia jogar o Gaio na esquerda. Eu fiquei com a sensação que o Nuno Santos também não jogaria amanhã, pelo menos a titular. Mas posso eu também. Há sempre a possibilidade. Atenção que há sempre duas possibilidades, que o Gaio pode jogar na esquerda. Atenção que nós podemos ter aqui uma surpresa e calhar o Gaio à ala esquerda. Até para ficar mais coisa em termos defensivos. Agora, eu não preferia que assim fosse, mas eu acho que vai jogar o Gaio central amanhã. Até porque, conforme disse, o Son é muito rápido. Pronto, e aí o Amorim vai ter que avaliar realmente quem é que quer pôr ali e vai ter que optar e entreter dois alas muito ofensivos, que eu acho que raramente faz nestes jogos, e portanto acho que a escolha vai ser esta, acho que vai ser Gaio, Colates e Inácio, Mateus Reis na esquerda, Porro na direita, até porque o lado esquerdo do Tottenham é muito perigoso, porque o Sun está por ali, mas também está o Perisic, e portanto acho que é uma das soluções, poderá ser mesmo o Porro e o Gaio estarem ali daquele lado. Vamos ver se essa é a opção, e o Garte vai ter que estar muito atento a essas movimentações do Sonho também ali. Vamos ver o que é que o Ruben Amorim vai decidir. Vai jogar perante um grande treinador, eu acho que é dos melhores treinadores atualmente, o Conte. Muitos não gostam porque é um bocadinho mais, não é defensivo, mas é um bocadinho mais conservador, mas a verdade é que é um grande treinador, os títulos falam por si, e portanto teve muito tempo para treinar para preparar este jogo, e portanto vamos ver, eu acho que tem que ser um grande jogo por parte do Sporting. A verdade é que nós vamos todos desfrutar, porque nós queremos estar nas Champions e apanhar estes grandes jogos. Isso é que é importante, é todos os anos a disputar estes jogos, e é assim que a equipa cresce, e os jogadores também valorizam, não é? E amanhã lá estamos outra vez, quer dizer, eu pelo menos tenho a sorte de poder lá estar, vou levar um terço para eu e o Abel nos entretermos assim durante o jogo, porque de facto vai ser um jogo muito interessante. Meninos, vamos então aqui para as notas finais, uma vez que o programa já vai longo, e João, deixo-te para o fim, porque sei que tens aqui uma surpresa para nos dar. Pedro Varela, as tuas notas finais. A minha nota final vai para o Rotary Contas, porque não falamos nele aqui, e na realidade seria também muito, muito chato para toda a gente que já me ouviu falar para 300 mil sítios sobre o Rotary Contas. Eu vou dizer, eu tenho andado tão empenhado em ler relatórios em contas que ainda hoje estive a ler o relatório de contas do condomínio. Da Casa Real inglesa, para ver quanto é que os gajos recebiam. E as despesas. Quantas comissões têm os Jorge Mendes lá? Exato, estive lá a ver, mas não havia transferências. Mas por acaso eu estive lá a ver aquilo, e eu realmente estou um bocado doente de andar aqui a ver relatórios e contas. Mas pronto. Vou deixar algumas notas. É fácil. Quem quiser com mais detalhe, tem os tweets que eu fiz no Twitter. Mas ontem houve um Spaces que está gravado, está no YouTube, que tem uma boa conversa. Mais do que eu falar, porque eu não sou entendido na matéria, eu fiz alguns apontamentos e tiveram algumas pessoas lá muito interessantes a falar, nomeadamente o José Ribeiro e o Gustavo, onde deram, e tiveram mais, mas onde, estes dois tiveram a falar mais tempo, onde foram questionados, e até se confirmou uma situação que lá se falava da questão da troca com o jogador do Porto. Há coisas positivas no relatório de contas, é isso que eu vou só dizer de duas ou três coisas, nomeadamente os resultados líquidos positivos, o resultado operacional sem as transações de jogadores, que também foram positivos, os tais recordes de vendas, em termos de volume de negócios, há uma série de situações muito interessantes, mas há também, obviamente, como em tudo, nestas coisas, o relatório de contas, inclusive ontem até descobri mais alguma coisa, porque o Gustavo fez, e com razão, uma pessoa que está habituadíssima a ver este tipo de situações, salientou, e eu não tinha reparado, porque há coisas que no relatório de contas me passam à frente, mas há depois também coisas que nos deixam apreensivos, sejam a questão dos fornecedores, a lista de fornecedores está extensíssima, já vai nos 110 milhões, dos quais 72 milhões são a curto prazo, são correntes até 12 meses, a data de vencimento até 12 meses. Temos a questão de que normalmente um clube como o Sporting, foi um ponto que o Gustavo levantou muito bem, tem sempre muito pouco dinheiro em caixa, aquilo deve ser um problema em termos de tesouraria todos os meses, absolutamente estonteante. Como ele dizia, eu não gostava de estar na pele do diretor financeiro para o pouco dinheiro em caixa que nós temos regularmente. Ele fez as contas, dá ali uma coisa quase de 5 milhões, nem para pagar salários serve, e portanto daí estamos sempre a ir buscar sempre os financiamentos. Enfim, há ali coisas preocupantes, nomeadamente também a questão dos chamados ativos contingentes e os passivos contingentes e na história da questão de quando vendemos um conjunto de jogadores que temos neste momento, que muito do retorno vai ter que ser entregue a outros, porque nós só temos 50%, ou temos que dar 30%, enfim, há ali uma série de questões, e portanto isso levanta aqui, e outra coisa tem a ver com o financiamento, vamos sempre pelas mesmas vias, empréstimo agora segundista que praticamente é sempre a pagar o anterior, e depois há a questão do financiamento atualmente e da questão que tem sido muito levantada, que é a antecipação e titularização dos créditos, a antecipação das receitas. Tudo bem que só se tem antecipado até ao momento em que esta direção depois deixará de ser direção, há de haver novas eleições, mas são pontos preocupantes e, portanto, nem a coisa é tão positiva, é positiva e é interessante, e há dados muito importantes, até no nível do controle de despesa de gastos com pessoal, mas depois há outros pontos que são negativos e, portanto, é preciso contrabalançar tudo, mas, como eu tinha dito no último relatório de contas, o trimestral, o anterior que tinha saído, eu apontava para 25 milhões de resultado líquido, disse 30 na altura, acabaram por ser 25 milhões, mas... é um clube que vive sempre ali na corda bamba, como quase todos os clubes portugueses, porque na realidade, como eu dizia ontem, vivemos todos acima das nossas... Vivemos, salvo seja, nós não vivemos porque nós em nossas casas não podemos viver acima das nossas possibilidades, porque ninguém nos vai emprestar dinheiro como emprestam aos clubes em Portugal, porque os clubes, diga-se ou não, são bastante privilegiados. Ora, lá está. E querem mais um pequeno resumo daquilo que há para dizer do relatório contas no Spaces do Sporting, no Patreon do Sporting 160. A Varela já fez aqui um apanhado de tudo aquilo que é importante saber. Portanto, se quiserem saber mais, vão lá ouvir, porque de facto vale muito, muito a pena. Eu própria, que sou leiga neste tipo de situação, a mim ajudou-me bastante a perceber aqui algumas coisas. João Castro, as tuas notas finais, incluindo o desvendar do convidado da próxima semana. Olha, uma nota positiva aqui para o nosso grande amigo Pedro Varela, acho que ontem fez um space fantástico para ele e para o Nuno sobre as finanças. Eu estive a ouvir, portanto não tinha nada a dizer, que nem tinha lido, estava de férias, portanto nem me dei ao trabalho de ler, mas fiquei com um resumo perfeito. Estava na piscina e, portanto, fiquei claramente com a indicação clara, ajudas preciosas do José Ribeiro, do Gustavo, que eu ouvi, que foram as tiradas que eu gostei mais de ouvir, do negócio do jogador do Porto, também muito importante saber que o Sporting ainda fez factoring sobre isso, do problema de tesouraria cada vez mais grave, só temos 4 milhões, acho eu, acho que foi esse o valor, e portanto acho que as pessoas deviam ouvir o Space, se quiserem ouvir mesmo o programa sobre as finanças do Sporting, está lá quase tudo. Faltou, eu estava a pensar ontem, depois de acabar o programa, faltou ter convidado o Carlos Vieira para ter ali mais alguém a falar sobre isso. Acho que também poderia ter sido um aporte bastante interessante. Alguém que já tivesse aqui um conhecimento na prática da questão, digamos assim. Sim, exatamente. Foi nosso CFO durante muito tempo. Outra nota, para a equipa de handball, acho que debateram-se muito bem. Acho que faltou um grande guarda-redes. Queria destacar, acho que falta ali um grande guarda-redes, acho que a diferença teve no guarda-redes, eu não sei a valia dos nossos, mas pelo que eu vi ontem, acho que nos falta essa qualidade na baliza que já tivemos noutros tempos e que, se calhar, mais valia buscar um antigo guarda-redes que já tenha saído. Mas tiveram muito bem, houve lá-me-se lá polémico, mas isso, houve muitas regras, há muitas interpretações, mas pelo que eu percebi, a única coisa ilegal foi os dois guarda-redes do Sporting estarem os dois em campo ao mesmo tempo, o que levaria a uma expulsão de um, ou seja, suspensão de 2 minutos e livre 7 metros para o Benfica, podia ser golo na mesma, podia não ser, portanto, é isso. Exato. Em relação ao jogador estar adiantado na linha, a regra assim o permite, quando o árbitro apita, o jogador já pode estar adiantado, logo, e portanto, nós não conseguimos saber. Agora, o que poderia haver era haver o VAR, às vezes há VAR no campeonato, aqui não houve, mas podia ser importante. Outra nota que eu queria destacar, acho que nós caminhamos para uma altura em que cada vez, queria destacar duas notas, os preços caros do Bessa, que é um estádio de categoria 1 e portanto os valores... 25, 35, 50, espetáculo. E quando nós vemos que está a baixar a ida ao futebol dos adeptos, da família, está a baixar em Portugal, depois olhamos para estes preços e percebemos porquê, não é? Eu, se quiser levar, por exemplo, a minha filha, nunca fui ver um jogo de Sporting, mas queria levá-la, tinha que pagar, desembolsar 50 euros para ir ver aqui um jogo ao estádio do Vest. Na melhor das hipóteses, porque já se sabe que os 25 vão... Os 25 até esgotam depressa, não é? Porque logo, senão tinhas que ir para os 35 e são 70. Exatamente. E, portanto, quando se ter que combater isso, isto aqui traz um problema. E nós falamos muitas vezes disso, que é... Mesmo quando estás a filmar e vês o estádio vazio, é mau para a Liga, é mau para a captação de patrocínios e portanto, isso... E também é mau a nível sentimental, que não te atrai a ir ver o jogo. Porque vês um estádio, tu queres ter uma experiência boa no estádio. Por exemplo, ontem estive a ver o Boca versus River enquanto estava a ouvir o Space. A minha vontade era pagar os 25 euros ou mais para ir ver um Boca-River. Porquê? Porque é um espetáculo diferente. Agora, se eu olhar para um estádio, como pode estar no sábado no Bessa, em que bancadas estão vazias, ou, por exemplo, como eu vi em Braga, em que eles, ok, têm aquela política, mas só estão ali 5 mil de Sporting, podia estar a bancada cheia, mas se a transmissão der essa bancada, obviamente que não é muito apelativo ir ao estádio. Nós vamos porque somos doidos pelo Sporting. Mas em termos de espetáculo, até para captar novas pessoas, a experiência de ir ao futebol tem muito a ver com a emoção. E quanto mais o estádio estiver cheio, maior emoção. Mas olha, que desta vez eu não vou. Eu não vou dar 25 euros para ver o Sporting ao Bessa. E mais, ainda por cima temos que dar os dados pessoais porque é uma zona de ZCAP. Pá, estou cada vez mais farto dessa situação. O ano passado fomos, eu e o Pedro, e gastamos 15 euros cada um. E fomos, aliás, fomos os três. Aquela fotografia, estamos os três. E na verdade, e mesmo assim, não estava muita gente, portanto, até assim, não estava curioso muita gente, para ver, portanto, como é que vai estar agora. Para ver como é que vai estar no sábado. E portanto, este era um dos aspectos. Depois digo-vos. Eu acho que é fundamental que a Liga começar a olhar para isto, senão qualquer dia só dar na televisão um jogo. Eu já disse ao Pedro, nós estamos a caminhar rapidamente para só termos adeptos da equipa da casa nos estádios. E isto porquê? Vou fazer a ligação com o que se passou com o miúdo com a camisola do Benfica em Famalicão. Apesar das regras, de ser um evento privado, tudo, o problema não está em quem vai com uma camisola diferente para a beira dos outros adeptos. O problema está nesses adeptos que não aceitam ninguém diferente na mesma bancada. E esse é que é o problema. Porque vamos imaginar que o Pedro, vamos imaginar que eu sou o adepto do outro clube e vou para a beira do Pedro com uma camisola do outro clube. Se as pessoas, obviamente, forem sensibilizadas no futebol, não há esse problema. Logo, não haja ofensas aos jogadores ou ofensa ao clube, não devia haver esse problema. Sabes porquê, Mariana? Porque se na segunda-feira eu e o Pedro nos encontrássemos num escritório e falássemos de futebol e ele dissesse que era de um clube e eu era do outro, íamos ter uma conversa muito agradável, de certeza, sobre futebol. Mas certo. No estádio, mal vês alguém com uma camisola diferente, partes do princípio que é um inimigo, e não é um inimigo, é um rival, é um adversário, mas é um inimigo. Agora, a mentalidade é que está errada em Portugal. E há tanta mentalidade para mudar em Portugal nesse sentido, João. E no Bessa já está o mesmo aviso que estava no estádio de Famalicão, portanto, continua essa palhaçada de avisar que não podem levar adereços, e vai continuar. E vai continuar, vai continuar. Sim, o secretário de Estádio já hoje já falou. O entendido, o entendido na matéria. Estou curioso para ver se vai gerar alguma coisa, acho muito difícil. Mas agora, eu acho que qualquer dia o que os adeptos deviam fazer é não ir ao jogo. Quando aparecesse um estádio completamente vazio, pelos preços, por tudo o que se está a passar, se calhar a Liga ou o Estado reuniam de emergência e decidiam alguma coisa construtiva. Eu acho que parte muito dos adeptos em protestar, e quer nos preços, quer nas condições, em muita coisa. Depois, em relação ao adepto, era mesmo isso que eu queria dizer, é verdade. Agora, em relação ainda ao caso da camisola e tudo, as pessoas, quer do Rio Ave, Famalicão, podem justificar o que quiserem. Mas a verdade é que, com isto, estão a travar... lá está. A experiência que esta criança teve, se calhar a criança vai decidir nunca mais ir ao futebol. Para quê? Para se chatear, para assistir a estes problemas depois, à medida que vai crescendo. E por isso há muitos jovens, eu estou sempre a falar disto, eu e a Varela, porque temos filhos e estão em crescimento, e há muitos jovens que já não ligam ao futebol. E estas triquices, estas coisas, ainda os afasta mais de futebol. Agora, se fosse um espetáculo, mesmo com pirotecnia, daquela com qualidade, não é mandar para o campo, mas daquela que se passa nas bancadas, com o estádio completamente cheio, se calhar esses miúdos que não se interessam tanto de futebol até viam aquilo como um espetáculo e iam experimentar. E podia ser positivo um dia lutarmos todos para o mesmo lado. Para finalizar, então, nós vamos ter aqui um convidado, o Bruno Magalhães, que é um dos responsáveis pelo canal do Palmeiras, dos Amici, 1914. Eu estive lá a falar do Tabata e do Abel há um mês. Fui muito bem recebido. É um canal que tem 140 mil subscritores no YouTube, tem 50 e tal mil seguidores no Twitter, tem vários programas diários, é uma autêntica televisão, daquilo, privada, quer dizer, feita por sócios, por sócios ou adeptos do Palmeiras, tem um estúdio próprio, eles têm dois ou três estúdios, têm um apartamento, um estúdio próprio, em frente ao estádio do Palmeiras, portanto, e nós vamos querer saber mais sobre o projeto deles, o nosso, obviamente, à escala é muito pequenino, comparado com o deles, mas queremos saber... Até porque eles têm um país de 200 milhões e nós temos um de 10 milhões, são aí, mas é muito interessante, acho que é um projeto, acho que é muito interessante. É muito engraçado. E eu, quando estive no programa, quando acabou o meu programa, eles passaram para o Estúdio 2 e tiveram lá outro programa a seguir. A hora e é engraçado que eu lembro quando vi esse programa que tu estiveste presente, pá, claro que como eles são muito mais, a dinâmica é ainda é mais. Nós aqui já temos alguma dinâmica, no caso deles a dinâmica era muito interessante. E lembro perfeitamente desse programa, eles na altura terem ficado muito impressionados, nomeadamente nos comentários, porque eu estava a seguir os comentários da caixa de comentários do YouTube, estavam muito impressionados com a qualidade do comentário do Castro, porque estavam... Só quem não conhece João Castro é que pode ficar impressionado com esta qualidade. Ver outras pessoas que estavam a assistir, como estão aqui muitos a assistir neste momento ao nosso, e a falarem da qualidade do comentário e da forma como estava a ser muito, muito, muito interessante o programa, e olha, e vai ser muito giro, acho que vai ser uma boa experiência, até para falarmos aqui das experiências dele, acho que isso vai ser um bom programa. Acho que vai ser um excelente programa. E o João Rojado, que está aqui a comentar, há bocado estava a perguntar se nós íamos ao Bessa, costumamos nos encontrar muitas vezes nos Jogos do Norte, a Mariana vai, eu e o Castro ainda há bocado estávamos a falar, quase certeza que não vamos, a dizer que não vamos, é sempre a mesma coisa, depois chega a última da hora e bate aquela coisa, porque realmente nós gostamos de ver os jogos aqui ao Norte, mas eu estou... Mesmo tentado a não ir, a não pagar 25 euros. Não esquecemos, Manel, não esquecemos. Fica descansado. Não se quer, Manel. Isso não te esqueça. O Manel, isso já não precisa se preocupar. A seguir. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro. Eu hoje falei com o Gabriel Alves. Estava a falar com o Gabriel Alves. Que ligou. O grande Gabriel Alves. O grande Gabriel Alves. E a propósito, estávamos a falar daquilo da camisola. Só dar aqui uma parte. E uma coisa curiosa que eu, por acaso, não reparei, mas ele repara, porque ele faz muitos jogos. Sim, ele repara tudo, não é? Ele também tem uma capacidade de observação fantástica, não é? Mas ele faz os jogos, portanto, ele faz quase todos os jogos da Liga Espanhola para ser transmitidos para a África, é ele com os comentários dele. Okay. E é engraçado que ele disse que a produção da televisão espanhola, muitas vezes, durante o jogo, filma a bancada quando estão dois adeptos com camisolas diferentes. Ou seja, dá o próprio exemplo. Imagina, um adepto de Barcelona ao lado de um adepto do Real Madrid. Ontem na RTP também fizeram isso, acho eu. No futsal. No handball. Era o miúdo. O miúdo do Sporting até estava assim. Era uma picardia. Mas aquilo era uma coisa normalíssima. Era família. Era, que foi engraçado. E via-se que os miúdos tinham uma relação e o Sporting até agarrou logo e não sei o que mais. Porque naquele momento estava o Benfica, acho que está à frente. Mas é uma forma. Mas é interessante. É uma forma diferente de dá um exemplo. Ele diz que dá muitas vezes, tipo, em Valência, imagina, Valência Real Sociedade, e aparece lá aqui o amigo José Costa da Austrália a dizer crowdfunding. Não, não é por uma questão de dinheiro, José. Não. Nós até podemos pagar o bilhete, não é essa a questão. Felizmente, não é por uma questão financeira, é uma questão de princípio, que é um bocadinho diferente. Há bocado aqui alguém nos comentários dizia: isto só muda se os adeptos quiserem mudar, e para mudar, foi como a questão do cartão de adepto, que depois deram aqui as voltas, mas só muda se nós quisermos mudar, e se não. E portanto, isto depende de. Aliás, como o Pedro sabe, se eu quiser. E o Pico está a perguntar se conhecemos o defender Sporting, claro que conhecemos. Não, eu normalmente até arranjei convites para o lado de Boa Vista, que tem lá muitos amigos, exatamente, e podia ir para o lado de Boa Vista, mas é uma questão às vezes de princípio. Claro, não podia ir com coisas do Sporting, obviamente. Infelizmente existe este problema. Eu não do Sporting consegues tudo, Mariana, esquece isso. Não, eu não consegui ver o jogo calada, e os adeptos do Boa Vista têm direito a ficar sossegados na bancada deles. O João e o Zé, que também já fez aqui Sport Center, uma vez foram ver o Porto Sporting para a bancada do Baixo. E já foram para o Bessa também, tu foste para o Bessa, ficaram atrás do banco no tempo de Jorge Jesus, até foi atrás de Jorge Jesus. E foram para o Dragão, que o Rafael Leão falhou o golo do empate ou da vitória? Do empate. O empate, falhou 2-2. Empate, 2-2. E vocês ainda se controlaram ali um bocadinho para... Bem, ainda estamos a aguardar que João, aliás, estou eu, o Abel e mais uns quantos aqui de Lisboa, que vocês venham ao pavilhão, João Rocha. Olha, se qualquer dia vamos, porque eu garanto que existe uma excursão de ouvintes do Sporting 160 para vos se lá quisermos fazer um programa no pavilhão, vamos deixar. Mas fica aqui o apelo, Sporting 160 no João Rocha, já sabemos que teremos era aqui espetacular, todo o gosto era espetacular. Em estrear. Ou nos estúdios da Sporting TV viradas para o pavilhão ou para o estádio, ou num camarote, seja, nós podemos. Se quiserem emprestar um camarote para fazer... Nós fazemos lá o programa. Podemos pedir ao Betão. Tudo o gosto, mas não tem hipótese, mas não tem influência no que nós vamos dizer. Isso não risca. Não tem hipótese. Que só empresta o camarote. No resto, nunca dissemos as perguntas a ninguém. Não é agora que. Não era agora. Pois, aliás, eu nem digo o conteúdo do programa. Nem nós nos dizes, quanto mais nós dizemos lá fora. Nem nós sabemos só quanto mais me arrancarem. Fora. Só se me arrancarem. Bem, vamos fechar, meninos, é? Vamos está fechar, feito vamos mais um Sporting 160. Amanhã é dia de jogo grande em Alvalade, 17h45. No próximo fim de semana vamos então ao estádio do Bessa jogar contra um Boa Vista que tem bilhetes caros, sim, mas acredito que a grande parte dos sportingistas que puderem lá estarão. Com todo o gosto. Olha, eu vou obrigada, pôr o vídeo Pedro. Final, mas olha, hoje em vez de pôr a marcha, vou pôr o outro, mas agora já não sei qual deles é. Portanto, olha, eu queria pôr o do dia de jogo, vou pôr um, se não for esse, paciência. Olha, vai o que ficar. Obrigada, que Pedro Varela. Obrigada, João Castro. Um abraço. Obrigada a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir. Desejamos uma boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting.